está sob monitoração, curva à esquerda, proa 060. O limite dessa proa será o curso do localizador. Caso que fale de comunicação, voa toda descendo para 2000, completo em Andrade para o voo 908. O 081 está autorizado a manter a presente velocidade e informe quando necessária a redução. Positivo. Aqui a gente só acelera, diminui o nome. Gente, foca número 1 na aproximação. PR. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 2795. Azul 2795, acione identificação dessa via, POLF, para o nível de voo 060, quando no ideal de descida. Identificou via POLF, quando no ideal 060, autorizado, Azul 2795. Controle Salvador, boa noite, TAM 3197, cruza 1300 pés, saída São Bruno. TAM 3197, contato radar na decolagem, supa via São Bruno para o nível de voo 340. Via São Bruno 340, TAM 3197. Controle TAM 3197, possibilidade de voada presente, Tambo ou Leda? Autorizado, Leda. Leda, grato, TAM 3197. Salvador é igual a 1-2043, próximo, ponto para pronto. Gol 1-2043, autorizado, alinhando e decolar, pista 1-0, vento 1-70 graus, 039. Autorizado, alinhando e decolar, gol 2043. E o Azul 2795 para informação está livrando 200 para o 060. Gente, Azul 2795. Gol 9081, desça para 3000 pés, ajuste no 095. 3000 com 1500, 9081. Gol 2043, decolando aos 31 no chame controle 119 decimal 8. 198, obrigado. Esquerda pro 50, pode esquerda na rua, Marcão. Gente, gol 9081, reporte a série do desvio, retornou na proa 060. Passará. Controle é gol 2043, boa noite, decola cruzamento que está. Gol 2043, contato radar na decolagem, suba via São Vuno para o nível de voo 360. São Vuno 360, gol 2043. Zono 97, chame Recife, na frequência 125 decimal 1, secundário 123 decimal 8. Recife 251, 238, tá 3197, uma boa noite. 9081, reporte ao controle quando tiver condições de efetuar a curva pela direita. Já tem. Gente, para interceptar o curso localizador, curva direita, proa 070, autorizado LS X-ray da pistão no zero, reporte estabilizado. Autorizado LS, reporte estabilizado, gol 9081. Gol 9081, desça para 2000 pés, ajuste 10 no 5. 0 no 5, o 9081. O 2795 desça via para 4000 pés, ajuste 10 no 5. Via 4000 pés, 10 no 5, azul 2795. Azul 2795, está cancelada a restrição de velocidade? Está agora a critério do comandante. Ciente, velocidade liberada, azul 2795 a critério. estabilizou o gol 9081. Gol 9081, complete a sinal chame torre, 1895. 1895. Boa noite, 9081 da Gol. 9081, boa noite. Continua a pressionação repartida do com o campo? Pode parar, senhorita. Chame agora Recife na frequência 1251, alterna 1238. 251238, obrigado. Azul 2795, está autorizado a final do procedimento, desça para 2000 pés, ajuste no 095, informe estabilizado. Autorizado, descendo para 2000, 1015, reforço estabilizado 2795. Pés com campo à vista, 9081. Com 9081, tudo autorizado, pistola 0, 180 grau, 049. Vive pouso, 9081. Nós 081, Solos 41, à direita, para seguir táxi, me escuta via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita Alfa, vai reportar antes da Juliette, chegou 9081. Completa final, chame a torre Salvador, 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, muito boa noite, azul 2795, estabilizado, X-ray dando 5. Tá, 1-0-5. Charlotte, altímetro 1015, o vento é 180 graus, 180 com 3 nós, 03 nós, tempos autorizado 1 no 0. Autorizado no 0, 1 no 0, 1 no 5, azul 2795. Chegou no 096. Noite, no 096, Fortaleza, copiou 370. Copia. 096, Fortaleza, aprovado 370, nível, via Pesulô no 9, até Bangu, após direto Abuco, após direto Fortaleza. Decolada 10, curva esquerda, subida Momo, transição Froti. Aciona 5044, controle 119, decimal 8. Fortaleza, autorizado, nível, chegou 370. Pesulô 19, Bangu, direto Abuco, direto Fortaleza. Decola da 10, primeira curva esquerda, perfil da Momo, Froti. Aciona 044, controle 198, gol 1096. Paeto com 096, chame pronto, inspecionamento. Será que pronto, gol 1096. American and C3Jo. Stand by 1 minute, copy. 3-0. 2795 no Solos 46, à direita prossegue táxi na minha escuta, via Eco, cruza Alfa, Kilo, Pátio 3, previsto é 1 no Romeu do Pátio 3, atenção ao validador. Confira o gol azul 2794. Alfa, Kilo, Pátio 3 na minha escuta, a posição 01 no Romeu do Pátio 3. Cliente, Alfa Kilo, Pátio 3, a posição 01 Romeu, para o assunto desse negócio, graças. Bem, agora a infraero modificou, fica atento ao balizador no Pátio 3, o azul 2795. Para o táxi 338, 15 BOB 143. Autonomia alternada? Autonomia de 3 horas e 58, alternado Galeão, 238, 15. Pátio 1 no Índia, reporta com espera da 10 pronto, altímetro no 0, no 5, tá 38 no 5. 10 no 5, aqui é via paz, trabalho de ponte, espera aí. 0190 pronto, TAM 3895. 3895, autorizado a alinhar e decolar. Pistão 10, vento 180 graus com 04 nós. Alinho, decola, pistão 10, TAM 3895. Larga teu 30, red, copy. Ready to copy, go ahead. Morgan 230, clear to Miami, flight level 360, via Upper Zulu 20, to Tango Romeo Sierra, after Upper Zulu 7, to Bravo Echo Lima, after Upper Golf 449, to Papa Oscar Sierra, then after according your flight plan route, departure from 1010, after departure left turn, Momo departure, Mike Oscar departure, with Nenin transition, November Echo November India Mike transition Nenin, Skok 5055 and control departure frequency 1199.80. Hey Mike, 230 copies, we're clear to Miami via the Momo departure left turn, November Echo November India Mike transition, Upper Zulu 20 Tango Romeo Sierra, Upper Zulu 7 Bravo Echo Lima, Upper Golf 449 Papa Oscar Sierra, then it's file climbing at 360, Wolf Walk 5055, and departure is 119.80. That's correct, America 230, stand 11, repair to run, ready to push and start. Okay, we'll call you back, ready for push and start. Decola 51, controle 119, decima 8, então bom voo, boa noite. Boa noite, 198, decima 5. Controle Salvador, TAM 38, 15, decolado Sambo 1. Está pronto para decolar. 63 ou 90, está pronto para decolar. 63 no 0, autorizado, alinhar e decolar. Estão no 0, vento 180 graus com 03 nós. Livre, chegou no 096, portão 4 para prospecção. 9310, decola em 55, chama o controle. 119, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. Obrigado, muito boa noite, passa agora o controle 19, 8, 96, 3, 1, 0. Voo no 096, portão 4, está livre, chame táxi. Livre, chama, né? Voo 1096. Controle, boa noite, CNM 3, 1, 0, decolou. CNM 3, 1, 0, boa noite, contato radar, subiu para o nível 350, saída pouca. 350, na saída pouca, CNM 3, 1, 0. CNM 3110. Prossiga. Poderia seguir direto a Aracaju? Estou com uma formação logo após Jambo. Aguarde a coordenação, 6310. Perfeitamente, aguardando. Pan 3815, chama agora Recife, frequência 125.1 e alterna 123.8. Centro Recife, 251-1238, Pan 3815. CNM 3110, o centro autorizou o seu desvio de formação, porém ainda não autorizou a proa de Aracaju. Perfeitamente, eu acho que você quer abrir até mais um pouquinho mesmo, acho que vai ser proa 045 por 60 milhas. É, aqui do desvio, CNM 3110. Obrigado. Controle, boa noite, é o Azul 2782, formação Bravo. Boa noite, Azul 2782, assinou a identificação, voei direto Duna, desça para 3 mil pés no ideal, o ajuste na 0 no 5. Identificou, vai a proa Duna e já iniciando a descida com 1015, Azul. Xanai 6313, chame agora a Torre Salvador, frequência 118.95. 3-1-3, boa noite, altimetrão no 0, no 5, tá baixado travado, visão? Afirmativo. Nome é 3-1-3, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-6-0 graus com 0-3 nós. Roger 230, report to Red. Take it from America 230. We're going to push and start to report to Red to text America 230. Okay, go ahead and push and start, we'll call you in. 096 vai iniciar no portão 4, tem previsão? Agora, vou no 096. Eu vou chamar o táxi. Camarinha. Na 6310, chama agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. Centro Recife 12685, alterna 12545. Obrigado, boa noite, chama 6310. Na 6313 no solo 03, à direita, prossiga táxi, mantendo minha escuta via Foxtrot, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Sei que estou tendo uma sua escuta, táxi via Fox, Alfa, reporte antes da Juliette, 303. Correio 9082 com Bravo, autorização Galeão. 9082 para o Galeão, aguarde só um minuto, cópia. Aguarde, saída, por favor. São Vuono, no Leda Toclo. São Vuono, Leda Toclo. Obrigado, Bando 096, direita via Índia, reporte com espera da 10, pronto, altímetro no 0, no 5. Ente, direita Índia, reportaremos com espera da 10, gol no 096. Informa estabilizado na final do ILS X-Ray, o 272 azul. Ready for departure at the holding point, altimeter 1015. Ok, India Alpha, the holding point, we'll call you ready, American 222. Vai aguardar a passagem do Boeing 757 da American Airlines, está saindo do pátio. Após, vai ingressar a Juliette e prosseguir portão 612. Ok. Após passagem da American Airlines, vai para o 612. 10, pronto, gol 1096. 1096 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 180 graus, com 04 nós. Além de decola, pista 10, gol 1096. Bono 096, decola 09, chame controle 119, decimal 8, tamo ruim, boa noite 098, boa noite, Bono 096 Falcon 230, clear to line up and wait, runway 10 clear line up and wait, runway 10, American 230 Bono 3, escuta Bono 096, boa noite, contato radar, supor para nível 370, via Momo 370 via Momo, gol 1096. Leão aprovado 380, no Pêsulo 44 até Porto Seguro, Serra Golfo Romeu, após a Per November 857 até Moussu. Mike Oscar Lima Sierra, uniforme Moussu, e após conforme rota. Decola da 10, curva direita, saída Sanvo 1, após Leda e após Doquilo. Delta Oscar Kilo Lima, uniforme Doquilo. Aciona 5051, controle 119, decimal 8. Positivo, está autorizado. Conforme o Rio de Janeiro, Galeão, cidade maravilhosa, nível de voo 680. Pela Ásia 44, após Upper November 857, Bolso, decola da 10, Tanco Leda, Tóquilo. 5051-119-8 044 até Porto Seguro, Serra Golfo Romeu e após intercepta per November 857 até Moussu e a saída é Sanvo 1, Serra Alfa November Vitor Oscar 1 após Leda e após direto Tóquilo. Posição confirmada aí, vai até Porto Seguro, depois vai interceptar a per November 857. A saída então é Sanvo 1 Leda, depois Tóquilo 5051-198 Falcon 230, cleared for takeoff by 10, the wind 180 degrees, 03 north Clear for takeoff by 10, American 230 9082, Sanvo 1, Serra Alfa, November, Vitor Oscar 1, Sanvo 1, Leda e após Tóquilo Sanvo 1, Leda, Tóquilo, o 9082 Agora sim, correto, gol 9082, portão 7, chame pronto, pushback, acionamento. Vai chamar, pronto para posicionamento, nome difícil pra caramba, meu amigo. Tô em Salvador, boa noite, azul 2782, estabilizado. Pouso 2782, altímetro 1015. O vento é 140 graus com 05 nós. Já tem pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso 10 para 2782. Zero Bonnet 12, call Salvador Departure Frequency 119.80. Have a nice flight. 1980, Master 230. 230 or at a 1800 for 360. Delivery American 230, radar contacts on the departure, climb level 360. 360, American 782, solo 15, prossegue táxi na minha escuta, via Delta, cruza Alfa, Kilo, pátio 3. No pátio 3 eu não tenho a posição confirmada, fica atento ao balizador. Ok, Delta, cruza Alfa, Kilo, ficamos atentos no pátio 3, o azul 2782. Chama agora Recife, frequência 126.85 e alterna 125.45. 126.85, 2545, voo no 096 graus. 5974, acione identificação via bomb, desça para 4000 pés, o ajuste no 095. Acione identificação, chegada Bomed 1, desça para o nível 050. Bomed 1, 050, 4298. Salvador, boa noite, Rio 5974, está cruzando 195 para 160, na ponta. Rio 5974, boa noite, acione a identificação, chegada a pé, desça para 4000 pés, o ajuste no 016. Para 4000, 016 na ponta, depois já que apurou a pelo da presente. Autorizado, pro de pelo. Trato, Rio. American 230, contact now Recife Center, frequency 126.85, if unable 125.45. 126.55, 125.545. The primary frequency 126.85. Okay, 126.85, American 230. Boa noite, Azul 4235, acionei a identificação, chegada a Bonf, desça para o nível 060. 060, na Bonf, 4235. Rio 5974, está autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2000 pés, o ajuste no 06, informe estabilizado. Sente, completando o 19.